Ian? Sorry, sorry, já, Índia Alfa, pode estar de 8633, 895. Gol 777, táxi via pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Capitão 361, autorizado, Chantei Nistax. Salvador Web 5728, ciências aqui, pronto para cópia, Recife. Boa tarde, bom dia. 5728, autorizado, Recife 350, via pelo IFC 58, subida Pucacaju, curva à esquerda após a decolagem. 5496 é o código, 1208 é o controle. Gente, autorizados para Recife 350, Pucaracaju, Pampero Isco 58, 5496 transponde, 208 é o controle. 5728, posição 9. Correto, senhor, vai pushback de acionamento. Vai chamar, 28. Salvador, 3895, pronto, ponto de espera da 10. 395, autorizada a linha de decolar, 140 graus, 629. Autorizada a linha de decolar, pressão 0, 3895. Oi, 1 da noite, pessoal, 6. 386, boa. Sou em Salvador, bom dia, trip 5220, fui LS. Agora 8 milhas da cabeceira. Seguinte, continua a aproximação, aguarde pista livre, trip 5220. Salvador, Salvador, muito bom dia, o azul 4463 para Ilhéus, 160, sentido a novembro. Após Luiz, já só 2510, também escuto para Cruz. Uno, subida da El, Leda, após Leda direto Ilhéus, com primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5422 e o controle 1208. Seja autorizado Ilhéus, nível de 160, via 251, saída da El, Leda após Ilhéus, após a decolagem, curva direita, 5422, o transponder 1208, controle, azul 4463. Correto, senhor, para pushback de acionamento. Posso entrar para pushback acionamento azul 4463. Trip 5220, check frame. Baixou e travou. Vento de 120 graus com 612 nós, autorizado pouso. Trip 5220. Autorizado pouso, trip 5220. contato, Total 3191, 125 a bordo, 345, aperto na Guarulhos, Total 3191. Autorizado via Fátima de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Fátima de Alfa, ponto de espera, torre 186. Índia Mike Alfa, devido ao tráfego decolador no zero, tem condições de cruzar o campo mantendo 2.000 pés? Tio, só observa a esteira, está em livre decolagem, 140 graus com 8 nós, Índia Mike Alfa. Salvador, 3895, decolado, desceu da El, transição Leda após Bridge, está passando 2300. Só 3895, contato radar decolagem, surta Neujo 340, saída da El, Leda Bridge. 10-3940, 3895. Está de voar da El da presente, 3895. 5220. 2195, 5220. 5220, taxa autorizada, Alfa Kilo, Paz 3. Alfa Kilo, Paz 3, 5220. Aqui é Alfa, pode cruzamento do campo. Ele vai cortar, cruzando a vez, ele vai cortar. Firma, tio. Bom dia, Tato 3191, ponte de espera da ONU. Ciente 3191, chame, aguarde instruções. A gente bate a ponte de espera 3191. O campo está livre da restrição. Chame na vertical. É, chama na vertical cruzando agora o campo aqui da casa. Chama na cruzando aqui da casa. Lima Kilo Zulu, está visando o setor, confirma? Vou direto conquista Lima Kilo Zulu. Volta em livre decolagem, 140 graus, 08 nós. Controle Salvador, o Papa Romeu de November Alpha solicita a ascensão a 2500 pés, está presente para treinamento. No 1500 pés de November Alpha. Autorizado 2500 pés. 2500, afirma. Controle, bom dia. Uma passagem de Mike Alfa, decodão 7. Cruzou o campo. Está acessado pelo 080 na mão. Gente, Índia Mike Alfa, contato Adaço pelo 080, saída Momo. Informe seu chamado para o posto. Controle, boa tarde. Bom, 777, na frente. Luna 777, contato Adaço para o 340, saída da El. A 3895, chame Centro Recife, 1251, alternativa 33, sinal 25. 251, 3325, 338, 95. Controle, Rede Mike Alfa, Sábio Matheus 080, estima destino aos 1600. 1600. Tá livre, 120 e meia dúzia nós. Yankee Serra, prossegui. Yankee Serra, Serra, chame a torre 18 nesse momento. Tango Lima, Kilo Zulu, chame Centro Recife 126, decimal 0, alterna 128. Prossiga. O Kilo Whisky, repita para o controle Salvador. Bravo Kilo Whisky, descida critério, frequência livre. Ativo, chama para decolagem. Tá 3191, agora tá dado para o 360, Santa Dael, Leda Bridge. 360, Dael, Leda Bridge, tá 3191. Gol 1777 na presente, foi Leda. Leda, Gol 1777. Retorno. Siga Índia November Alpha. É o Índia Mike Alpha, cara. Solicita retorno. Índia Mike Alpha. Visual instrumento. Visual, cara. Para 1-7, se possível. Gente, Índia Mike Alpha, voe na proa da rotatória, desça para 1500 pés. Deporte visual com campo. Desce na proa da rotatória, 1500 pés, bota na visão, Índia Mike Alpha. Está na escuta do... Índia, Mike Alpha, Wave, direto final da 197, aponte final com o campo. Índia, Mike Alpha, controle, Salvador. 7 apontará, vai voar na final da 197, apontará visual com o campo, Índia, Mike Alpha. Gol 1777, chame Centro Recife, 1251, na alterna 133, decimal 25. 251, 1325, gol 1777. Recife 5436. Muito boa tarde, informação Movember. Azul 4776, chegada Mari, voe Mari, desça para o 050. Rosemary, descendo 050, 4076. Estou aqui como 5486. Só um minutinho, deixa eu confirmar aqui. Solo Salvador, azul 4463, está pronto para o pushback acionamento na posição 1. Autorizado, azul, chame táxi. Autorizado acionamento, com porta para táxi, azul 4463. Posicionamento 5728-09. 9 também autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 22. Ativo é o 5486. Tem um golpe. Boa tarde, da 3804, informação Movember. Da 3804, chegada Mari, vista para o 060. Mari para o 60, 3804. Já, Mike Alfa, está visual com o campo? Sim, Matheus. Chame torre, 1986. 86, grato. Quer fazer a escuta da torre? Ah, sim, Matheus, já na base aqui, estou no visual. Negativo, vento de 140 graus, 612 nós, ajuste no 017, até ponte baixar travado, Mike Alpha. Passará baixar travado, onde Mike Alpha? Centro Recife 1251, na alterna 133, decimal 25. Recife 251, na alterna 3325, tá 3191. Baixou e travou o final da 97, Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha, pouso autorizado, pista no 7, 140 graus, 612 nós. Ele pousa no 7, Alpha. Controle, o Papa Romeo Índia November Alpha solicita descida para 1 no meu pé. De novo, eu vou no 1500 ou no meu pé, confirma. 1 no meu pé, senhor. Desliga para 1 no meu pé, ajuste no 097. Gente, autorizada a descida para 1 no meu pé, Índia November. táxi autorizado até o través do portão 5, chame lá para prosseguir o táxi. Táxi autorizado até o través do gate 5. Quando lá, chama para a reautorização 2S. Salvador, bom dia, 7232 da Urgente, Comandante Novembro, cruza 2 anos já. É 7-2-3, chegada a Mari, desça para o 070. Mari 070, 7-2-3. Estágio, Chumitor 18-6. 20 Alfa, 18-6, obrigado, 4463. Jetson 728, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chama 18-6, pronto, 27-5728, bora. Jetson 486, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Lençóis, nível de voo 200, vai prosseguir direto na rota. Subida Momo após Momo direto, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5431 e o controle em 1208. 200, Momo DCT, decola 10, curva à esquerda, 5431 transponder, 208 ao controle, 5486. Correto, chama para pushback acionamento. Chamarei. Salvador, bom dia, o Azul 4463, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto. O Azul, está autorizado a minha decolar pista 10, 140 graus, 629. Autorizado a minha área decolar pista 1-0, Azul 4463. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado final LS, após estabilizado. Meu pé, 1097, azul 4076. Ponto 3804, desça para 3 seu pés, ajuste 1017. Delivery 17, tá? 3204. Meia 723, desça para 4000 pés, ajuste 1017. 4000 pés, 1017, web 6723. O 1941, na chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari. Se aproximando com a espera da 1-0, pronto. Afirmativo, o azul já foi autorizado? Até o azul ali mantém. O azul ali mantém, 2-8. Informe sua velocidade indicada. 2509. Web 6726, reduza para 2509. 2509, 723. 40, subida da AEL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5435 e o controle em 1208. Orlando Guarulhos, 340. Saída da AEL, Leda, Bridge, com curva direita, transponder 5435 e controle 208 para o web 6741. Correto, chama para pushback e acionamento. Chamará 6741. Regressando no 028. Tio, tio, ali mantém. Mantém. 326, reduza para 2309. Informa o tráfego à frente a 7 milhas, então é Airbus 320. Positivo, reduzindo, 2309, né? 723. Controle Salvador Azul 4463, decolou passando 1500. Azul 4463, contato radar, super 160, saída da El. 60 da El. Fica livre 120 com 612. Livre decolagem, 5728 no zero. Novembro Alfa, no meu pé, Sepor, de Interlagos. No meu pé, Sepor, tá Interlagos, Sepor, meu, ainda não é Novembro Alfa. Controle Salvador, tá 3218, 3 de novembro, Aracílio, 1158, chegada a Mari, desce para o 060. 060, tá 3218. 9208, bom. Obrigado, amigo, boa tarde. Boa tarde, objeto 5728, cruzador 20. Web 5728, sul, cruzador 350, sai da PUCA. Sai pra PUCA? Web 3804, voe direto Duna. Duna, obrigado, 204. Azul 4076, muito boa tarde, Azul 4076, estabilizado e LS avistando. 4076, reporte baixado e travado, passando externo.